Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalista. Começa agora mais um papo de jornalista, o podcast do blog Fishes and Bracholas. Johnny, que vai ser o tema de hoje? Bom, hoje é um podcast musical, né, obviamente, e nós vamos abordar com um pouquinho de atraso, mas eu acho que mesmo assim vale a pena. A gente vai falar do Rock in Rio. Rock in Rio. E a gente vai ter convidado hoje? Temos sim, temos a participação de Débora Sestari. Oi, Dé. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a gente chamou a Dé porque ela... porque, enfim, como o programa vai falar de rock, mas não só de rock, a gente tinha que chamar a Dé, porque ela entende bastante do assunto. E tem umas histórias muito boas também, mais ou menos relacionadas aí com o Rock in Rio. Bom, Max, mas antes de tocar as músicas, a gente tem umas papagaiadas pra falar aí, né? O que, que seria? Bem, a papagaiada, ou papo cultural, ou qualquer coisa, é só falar um pouquinho sobre o que foi o Rock in Rio, qual a importância dele. Enfim, vamos fazer isso rapidinho antes de cair no rock and roll. O primeiro Rock in Rio ele foi realizado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, entre dia 11 e 20 de janeiro de 1975, na cidade do Rock. Era uma área que foi construída exclusivamente para o evento, que contava com 5 mil metros quadrados de área. Era o maior palco do mundo até então construído e tinha uma infra para atender quase 1,5 milhão de pessoas, o equivalente a quase 5 de Stock. Então, outra curiosidade é que foi graças ao Rock in Rio que a América do Sul entrou no roteiro internacional. Antes o pessoal viajava pela Europa, pelos Estados Unidos, pela China, os Estados Unidos, e nunca vinha pro Brasil. Completamente órfãos de rock, shows decentes, né? Eu ainda acho que o rock brasileiro é decente, mas isso a gente discute depois. Ok. O criador é um tal de Roberto Medina, que além de fazer o Rock in Rio, além de ser ele seu pai da criança, ele trouxe o Paul McCartney, em 1990, o Power in Rio, no estádio do Maracanã. Ele é publicitário e, nas palavras do próprio, é um sonhador do tipo raro, onde o não existe para se tornar um sim, e o erro de hoje é a peça do sucesso de amanhã. Agora, depois desse momento, assim, autoajuda... Eu tenho uma curiosidade dele que eu acho que você vai gostar, Johnny. É isso que eu quero saber, me conta. Conta pra gente. Apesar de Medina ser um nome árabe, ele é judeu. E, pelo que... andam dizendo por aí na comunidade, ele tá montando um novo evento. E qual que é? O Rock in Rio. Quem que vai participar desse coisa? Quem que vai dar conselho? Um monte de coisa, mas a gente vai subir agora o BG com provavelmente o hino do evento. Então, o negócio é o seguinte, a gente resolveu escolher bem. Primeiro que a gente vai ignorar completamente os outros Rock in Rio que não foram no Brasil, né? Ora, pois, mas que preconceito com Lisboa? Porque, enfim, né? Não é Rock in Rio, não é Rock in Rio Tejo, Rock in Rio Madeira. É Rock in Rio de Janeiro, então a gente pega aí. Também porque foram os que tiveram uma repercussão maior pra gente, né? Que tá aqui no Brasil e não na Europa. Johnny, eu tenho uma pergunta. Fala. Já que é o Rock in Rio em janeiro, isso explica porque 3 das edições ocorreram em janeiro? Talvez, né? Ou porque é calor, ou porque é férias para a maioria das pessoas, né? talvez por causa disso, né? Como se você pegar os grandes festivais ali da Europa, eles acontecem mais ou menos no lá no meio do ano, né? Ou seja, no verão do hemisfério norte. E aliás, se você reparar também as datas que estão acontecendo os shows grandes aqui dessas bandas, por exemplo, dos últimos é Red Hot, System of a Down, eles estão acontecendo também nesse quando já está acabando o verão europeu. Não acontecendo, geralmente essas bandas não estão vindo no meio do ano aqui no nosso inverno, né? Provavelmente porque eles já preenchem a agenda com outros festivais aí no meio do ano. E bom, cada um escolheu uma música para cada edição do festival realizada no Brasil, né? Então a gente vai começar, obviamente, com a primeira edição em 1985. Ah, o detalhe é que assim, o Max ele vai ser chato pra cacete, ele não vai escolher nenhuma música de rock, né? Não, não, não, eu posso me defender aqui? Eu posso me defender? Claro. A minha lista é para mostrar que o Rock in Rio, ele era um festival que não falava só de rock, ele falava de outros estilos também. Legal, que é bacana porque assim, isso é desde o começo, né, Max? Isso é desde o começo, não é porque, né? Porque o Max é chato, que ele não gosta de rock, não vai para esse caminho não. Legal. Pode ir por esse caminho também, mas não é só por esse caminho, é isso? Tô com o barco. Ô, Max, você tá perdido hoje. Então, vamos começar com as damas, né, Dé? Ah, Me posso diz aí começar. a sua música de 1985 e por que, né, que você escolheu essa música? Então, eu escolhi uma música do Whitesnake, escolhi Walking in the Shadow of the Blues. Eu escolhi Whitesnake porque, assim, meus pais foram pro Rock in Rio de 85 para ver especificamente o Whitesnake. E minha mãe, e na época, né, em 85, não se tinha camiseta de banda para vender como tem hoje. Então, o que que minha mãe fez? Ela pegou o LP do Whitesnake e pegou uma folha de papel manteiga, copiou o símbolo do Whitesnake, fez molde e estampou em camisetas da Hering pretas, assim, e para ela, para o meu pai, e para os primos dela que também foram. Eles alugaram um ônibus e foram para lá. E aí eles estamparam, tipo, Whitesnake. Tem foto, né? Tem uma foto logo que eu saí da maternidade e meu pai tava com a camiseta do Whitesnake. E eles foram pra lá. E aí, como tava minha mãe e toda uma e mais 9 pessoas com a camiseta igualzinha, uniformizada, a Rede Globo veio entrevistar minha mãe. E a minha mãe Nossa. apareceu no jornal hoje, do dia do show do Whitesnake. E então, assim, tem muita história. Minha mãe conta muita história, né, de 85. Então, tem. Acho que é o Rock in Rio que eu mais. Apesar de ter sido o único que eu não vi, né, não estava viva para ver, é o que eu mais tenho história para contar, porque meus pais estavam lá e eles me contam, meus primos, enfim. Então, a gente acaba sabendo de muita coisa. E aí, como foi o show que eles foram para ver especificamente, aí eu escolhi uma música da Whitesnake. Agora a gente vai ouvir Walking in the Shadow of the Blues, do Whitesnake. Som na caixa. Shadow of the blue. Yeah! understand. I'm walking in the shadow of the blues. Estamos de volta, a gente acabou de ouvir a Cobra Branca. Eu sabia Max, que o Max você sabe fazer. Que o nome é suspeito aí, hein, Max? Ui. É um festival de piadas ruins quando você grava com o Max, você não tem ideia. Você tá mais acostumado que eu, né, João? Então... Porra! A gente já sabe como lidar, né? Ah, é. Bom, depois do Whitesnake, agora vai vir a escolha do Max. Max, o que você escolheu aí pra representar a diversidade cultural, as coisas diferentes do Rock in Rio, da cabeça do nosso grande amigo Medina? Bem, para representar a variedade, como você disse, a gente vai pegar a banda que abriu o festival, que foi nada menos que o Ney, Ney Matogrosso. Então vamos lá, Sangue Latino, do álbum Secos e Molhados, de 1973. Então, só na caixa. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei. É não estar vencido. vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Estamos de volta, vocês acabaram de ouvir Sangue Latino, do Mato Grosso, e Johnny, sem enrolação, qual é a sua banda, qual é a sua música e por que você escolheu ela? Ah, eu escolhi os B-52s, né, que são uma banda americana do, enfim, eu não sei de onde eles são exatamente, mas eu gosto pra caramba dessa música específica, eu descobri que eles tocaram no Rock in Rio ali na lista. Se a Wikipédia estiver errada, eu tô muito ferrado, assim, você não tem ideia. Somos dois. E, pô, essa música é muito legal. Eu peguei essa música, é muito legal, né? Porque ela é comprida, assim. Ela tem uma pegada um pouco diferente do B-52s, que é uma música que tem essa coisa meio dançante, meio alegria, uma pegada um pouco diferente. Também porque ela é do primeiro álbum, que é de 79, então ela encaixa. Então provavelmente eles devem ter tocado ali no Rock in Rio. E porque tem um episódio do Family Guy que o Peter Griffin toca essa música no violão. É o Rock Lobster, o Rock da Lagosta. We were at the beach. Everybody had matching towels. Somebody went under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock. Rock Lobster! forte, mais forte. Rock in Rio 2. Graças ao enorme sucesso do primeiro Rock in Rio, Medina resolveu fazer o segundo Rock in Rio, que aconteceu também em janeiro, só que dessa vez em 91. Foi chamado Rock in Rio 2, claro. Só que aí, em vez de ser realizado na famosa cidade do rock, ele aconteceu no Maracanã. Eles adaptaram o gramado e receberam uma porrada de gente, 700 mil pessoas em 9 dias de evento. E aí eles também puderam assistir, além de ficar ali na pista montada na grama do Maracanã, também nas arquibancadas do estádio, por precinhos um pouquinho mais altos, obviamente. É, uma curiosidade só, alguém deve estar perguntando, por que não aconteceu na cidade do rock, é que o prefeito da época, se eu não me engano, o Leonel Brizola, ele entrou com um pedido de reintegração de posse. E, Max, me diz um negócio, assim, né, já que a gente vai falar para um público paulista, e você que conhece o Rio de Janeiro. Que bairro, que lugar do Rio de Janeiro fica a cidade do rock? Cara, fica longe. É muito longe, vocês não têm ideia. Se eu não me engano, é na Tijuca, mas deixa eu conferir isso daqui. Ó, sabia que tem uma cidade do rock na Espanha? Ah, é? Mas foi feito pra mesma coisa? Tem uma ideia? É, sim. É porque ela tem o Rock in Rio Madrid, né? Então, eu escolhi Guns N' Roses, né, porque eles estavam no auge, né, 91 e tal, mas foi muito difícil escolher uma música só do Guns, porque, tipo, eles tocaram várias músicas boas no Rock in Rio e tal. Aí eu escolhi uma do álbum User Illusion, que ainda nem tinha sido lançado, né, ele foi lançado mais tarde aquele ano mesmo, mas eles tocaram várias músicas dos dois, User Illusion, do 1 e do 2. E aí eu escolhi You Could Be Mine porque é trilha sonora de um dos meus filmes preferidos, que é O Exterminador do Futuro 2. Ah, é verdade. Eu amo aquele clipe e eu adoro esse filme, então, tipo, combinou tudo. Era a banda que eu gosto e o filme que eu gosto, então eu escolhi essa. Johnny, o que você traz? Então, o problema é que eu também não escolhi uma coisa muito rock and roll, quer dizer, não é rock and roll, na verdade. Damn it. Eu vi na lista e falei, porra, não é possível que eles tenham tocado. O Run DMC, que é uma banda de rap dos anos 80, né? Eles ficaram muito, muito, muito famosos com a versão que eles fizeram junto com o Aerosmith de Walk This Way. Mas não é essa música que eu vou tocar. Vou tocar uma outra chamada Rock Box, que eu andei fuçando aí, parece que ela tá na trilha sonora de algum dos GTA da vida aí, eu acho que do Vice City. E o que é bacana nessa música é que, eu não sei se foi antes ou depois da versão com o Aerosmith, acho que até antes, mas ela, já dá pra perceber ali que os caras já estavam usando, já dá pra perceber que eles usavam umas bases nos samplers deles ali de rock and roll, assim, misturando lá com as rimas do rap, etc e tal. Então é uma música bem bacana, assim, que de certo modo vai até mais ou menos na mesma linha ali do que eles fizeram junto com Aerosmith. Posso dar um pitaco sobre o Run DMC? Pode, claro. Então, não, é que assim, coincidentemente eu assisti um documentário outro dia e falou sobre eles, né? E eles foram, tipo, os precursores mesmo dessa coisa de rap, hip hop, né? E eles eram bons, assim, eu não gosto, né, não faz meu estilo musical, mas eles tinham umas coisas muito bacanas, fizeram várias coisas legais, inclusive essa parceria com o Aerosmith, né, e de fato, o que você falou, você tá certíssimo, tipo, eles já usavam bastante coisa de rock também, então eu acho que quando você combina dois estilos fica legal, eu gosto quando mistura orquestra com heavy metal, ou no caso aí o hip hop com rock, eu acho que fica bacana. Então, eu achei essa escolha boa, João, gostei. É, Dé, depois você deve adorar aquele CD do Metallica, então, né, que eles gravaram com... É, eu gosto muito dessas combinações, por isso que Pink Floyd, eu gosto muito de Pink Floyd por causa disso, eles colocam sempre saxofones e violinos e coisas, eu acho muito legal quando mistura, assim, estilos que aparentemente não combinariam, né, e eu acho muito legal. Então, som na caixa. Run, run, DMC, bop, bop, bop, for you, fresh, fresh, fresh, fresh. Run, you're out of cold whack, keep the crowd going on. You're the kind of guy that but I love that. Então, aí a gente tá damos um pulo de 10 anos no tempo e a gente vai para no ano de 2001, né? Depois de um long ato onde o Rock in Rio foi realizado em bandas em locais estrangeiros aí, tipo Portugal, Espanha, escambau. Aconteceu também em janeiro o Rock in Rio 3. E aí, Max, como é que foi na Cidade do Rock de novo? Então, dessa vez foi realizado na Cidade do Rock. Não teve uma capacidade tão grande como a primeira, cerca de 250 mil pessoas por dia. E o legal é que o festival, que já trazia elementos de outros estilos, como a gente viu nos outros dois festivais das minhas músicas, ele montou outros palcos. Então tinha uma tenda especial de música eletrônica, uma tenda especial para música nacional, a Tenda Brasil, uma tenda especial para música africana. Bom, vamos aí para as curiosidades. Bom, primeiro, Dé, fale qual a sua música e umas curiosidades aí, porque, enfim, esse já está mais próximo da nossa... Da nossa vivência. Memória, né? Tá. Então, assim, eu lembro de algumas coisas bem claramente que foi aquela chuva de garrafas em cima do Carlinhos Brown e que, nossa, causou, né? Porque o cara, ele entrou de fato, assim, com uma postura bem arrogante, eu achei, né? Na época que entrou defumando o palco, achei muito feio. E, então, pra mim, foi razoavelmente merecido essas garrafadas aí. Lembro que teve a Cassiera, que foi um showzaço dela, que foi muito legal mesmo. Eu curto a Cassa, acho ela muito boa. E que ela até, inclusive, levantou a blusa e mostrou os peitos, e foi muito legal, porque ela tocou, ela foi música, foi roqueira de peito mesmo, foi lá. E agora que o Max mencionou o Patufo, eu lembrei que também a Fernanda Takai perdeu um pedaço do dedo tocando, né, no Rock in Rio. É sério? Ela perdeu um pedaço do dedo na corda da guitarra, a corda acho que arrebentou, se não me engano, e ricocheteou no dedo dela, e ela acabou perdendo um pedaço do dedo, e ela tocou o show inteiro, sangrando, assim, horrores. Eu lembro muito bem disso. Não gosto de Patufo, mas admiro a coragem da Fernanda, porque deve ter doído. Pô, que legal, eles continuaram o show, né? Continuaram o show, foi bem legal, é. Então essa história eu não sabia, não lembrava. E também teve aberrações, né, nesse ano, que foi vinda de Britney Spears e outras bandas de pop de adolescente, assim, que rolou playback, a galera depois ficou falando dela. Eu lembro muito dessa parte também, porque foi 2001, foi logo que a gente era adolescente, né, nessa época, e as meninas da minha sala do colégio gostavam, né, das boy bands que vieram, acho que foi a NSYNC que veio, e da Britney, nossa, e eu vim metendo pau nela e a galera mega defendendo as bandas e tal, e eu fui excluída da turma. Nossa, é verdade, ela fez um playback meio na cara larga, assim, ainda ela mostrou uma bandeira do, nos Estados Unidos, o pessoal vaiou, não foi? Vaiou, e eu lembro que deu até problema, se não me engano, ela entrou falando uma coisa e a música era outra, algo do jeito, entrou cantando uma coisa e a música era outra, e aí ficou muito na cara que foi playback. E mesmo assim, né, ela tem os fãs fiéis dela, mas vou fazer o quê? Bom. Ok, então, qual que é a música que você escolheu? Ah, então, eu escolhi Iron Maiden, Run to the Hills, porque virou DVD, né, o show do Iron, aqui no Rock in Rio. Então, eu achei importante porque virou um DVD, né, então, importante mesmo. E meu irmão teve cover de Iron, então, aí eu escolhi essa música porque é uma música que eu gosto deles. Não tem muita, não é muito específico, não. Bem, a gente acabou de ouvir Iron Maiden, então, aqui, correndo para as montanhas loucamente. E, Johnny, o que, que você trouxe de bom? Pô, eu trouxe uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos da última semana, né? Não, é de todos os tempos mesmo. Que é o Queens of the Stone Age, né? Eles fizeram um show ano passado no SWU, né? Mas, mas esse de 2001 foi o primeiro que eles fizeram no Brasil. eles tocaram num palco menor, assim, desses palco mundo, palco qualquer coisa aí. E eles não tinham lançado ainda o CD que ia botar, dar uma projeção maior, que era o Songs for the Deaf, que foi lançado em 2002, foi no ano seguinte. O CD, esse CD aí, uma curiosidade é que o baterista do CD de 2002 é o Dave Grohl, né? Vocês sabiam dessa? Sabia. Ah, a Débora sabe. O Max não. Eu tô com a minha cara de Ru. O Max sabe quem é David Grohl? Queria. O Max é o vocalista do Foo Fighters. Que foi baterista do Nirvana. É. Antes disso. Queri. Ah, tá bom, Max. Procura Max Google. Então, bom, e pra ser fiel, assim, com a proposta do Rock in Rio, eu escolhi a Feel Good Heat of the Summer. E o que tem uma curiosidade é que a MTV fez todo um especial, fez umas materiazinhas com eles lá, e que vira e mexe, quando falavam da banda, eles tocavam, eles apareciam, né? Eles botavam no ar, né? Eles fizeram aquele passeio de gringo, né, clássico, de levar os caras pra conhecer uma escola de samba, né? E aí os caras ficaram malucos com a bateria, sei lá, da Mangueira, enfim, da Beija-Flor, não sei qual que era a escola de samba, os caras ficaram doidão. E no dia do show, o baixista da época, o Nick Valente, agora não me foge o nome, que era muito doido, ele tocou pelado e foi preso depois do show. Ah, é verdade. Tem razão. Né? Essa é a história que eu lembro, né? Ele tocou tipo, peladão e tal. Ele foi preso e ainda parece que justificou, falando, não, mas é que eu fui ver a escola de samba, eu vi todo mundo meio pelado, achei que era normal. Então, som na caixa. A gente acabou de voltar com as Rainhas da Idade da Pedra, a Vilma e a Beth. Você sabe que tem uma... O vocalista, ele tem uma outra banda, né, chamada Eagles of Death Metal. É verdade. E é que aí, não, aí você não traduz literalmente, porque é como se fosse o Eagles tocando death metal. Bem, depois dessa tentativa horrível de piada, eu prometo que eu parei depois dessa. A gente vai pra minha música e... Alegrem vossos corações, não é MPB. Uhul! A gente vai de outro rap, não é, Max? Opa, vamos com Pavilhão 9, com Otários Fardados. E eu vou falar um pouquinho sobre a banda, que eu acho legal. Tá, mas explica quem sou. O Pavilhão 9 não é aquela torcida do Corinthians, pô? Muitas coisas chamadas Pavilhão 9, inclusive o poodle preto de um professor de física que eu tive no colégio. O Pavilhão 9, ele ficou famoso por causa, era o um dos pavilhões do Carandiru, né, o casa de detenção, e esses habitantes eram o réu primário, o que acabava muitas vezes gerando conflito, já que eles não conheciam as regras do local. Além disso, é uma das torcidas organizadas do Corinthians, que nasceu de um grupo de estudantes que fazia um projeto social dentro do Carandiru. E o nome dessa banda de rap que surgiu no Grajaú em 1990. No primeiro álbum da banda, chamada Primeiro Ato, tem uma música chamada Otários Fardados, que é meio que a homenagem da banda para os policiais aqui de São Paulo. Só que o que aconteceu? Os policiais descobriram o telefone da gravadora e começaram a ameaçar os integrantes. Sério? Sério. Tanto que os integrantes passaram quase uma década indo em show com toucas de ninja, ou máscaras, gorros, aquela máscara do Jason, ou pinturas. E no Rock in Rio de 2001, eles tocam essa música novamente, só que é a primeira vez que eles aparecem sem disfarce pro grande público. Bem, depois de falar esse monte de besteira, eu sei que o pessoal deve estar dormindo do outro lado, só na caixa. Preparados e deve ser empolgado por filmes e televisão. Sempre aparece na hora errada. E como sempre, sempre foi desinformada. Nada foi não somos marginais. Otários fatados, otários fatados, otários fatados. Chamados policiais. Otários fatados, otários fatados, otários fatados. Não somos marginais. Otários fatados, otários fatados, otários fatados. Chamados policiais. Otários fatados, otários fatados, otários fatados. Não somos marginais, não somos marginais. Otários fatados, otários fatados. Bem, e chegamos, depois de 3 horas de gravação, na última edição. Ela... Você percebe pela voz da nossa convidada que as coisas não estão indo muito bem. Não, foi legal, tô gostando. E o Jô foi tirar uma soneca enquanto isso. Ah, Max, pô. Bem, o último festival aconteceu no dia 23 de setembro, ao dia 2 de outubro, na Cidade do Rock. E reza a lenda que é o último festival que vai acontecer lá, já que a área está planejada para ser parte da Cidade Olímpica do Rio de Janeiro em 2016. Daí a curiosidade sobre a edição mais atual do Rock in Rio. Não sei se eu tenho curiosidades, assim. Eu não assisti muitos shows, porque eu não gostei muito do line-up desse ano. Então, daí. Então, assim, eu só ouvi mesmo as bandas que eu gosto, que vieram, tipo, Guns e tal. E eu não vi muita coisa que eu queria ter visto, eu acabei não vendo, porque começou muito tarde. Esse ano, tipo, eles botaram as melhores bandas já de madrugada. Então teve coisa que eu vi a reprise. O Guns, por exemplo, eu achei a reprise, não vi ao vivo, não. Rock in Rio. Daí, em 2011 a gente teve. Muitas bandas boas tocando aqui, Metallica, Guns, Motorhead, Coldplay, que eu sei que você não gosta muito, mas tem gente que gosta, Elton John, que todo mundo adora. Então, entre essas bandas que vieram, o que você traz pra gente como a sua música da última edição, edição desse ano? Eu vou de Metallica. Foi muito difícil escolher uma música do Metallica, porque o Metallica tem muitas músicas boas. Tipo, desde a época, assim, de todas as fases, eu acho, do tanto Cliff Burton, quanto o Jason Newsted, quanto agora o Trujillo tem algumas coisas muito boas com ele. E tem o Black Album, que todo mundo gosta de alguma música do Black Album, pode nem saber que gosta, mas gosta. E mesmo Load e Reload, que foram álbuns super criticados, tem música boa e tal. Mas eu vou mesmo de clássico, eu vou com Master of Puppets, que, sei lá, é uma música que eu acho que também todo fã de Metallica curte muito, que é da época do Cliff. E eu escolhi essa mais especificamente porque meu irmão tocou muito, muito tempo em várias bandas essa música. E o primeiro show que meu irmão fez, que foi o primeiro showzinho assim que eu fui, tipo, em barzinho, essas coisas, ele tocou essa música e, tipo, deu errado uma parte... Que eles erraram, mas ficou um erro muito legal e não estragou a música, ficou muito engraçado. Quer dizer, não ficou engraçado, ficou bom, não ficou ruim o erro, ficou bom o erro. E a gente que conhece a música, tipo, percebeu o erro e deu risada e tal, mas não deu nenhum problema. A galera até que curtiu. Teve até um cara que, tipo, se jogou do palco e caiu de cabeça no chão e tal. E foi muito, muito divertido. Então eu escolhi Master of Puppets. We'll be right back. Voltamos! Tem alguém acordado aí? Gente? Oi. Bom dia. Oi. E vamos já fechando o programa então. Johnny, o que você traz de bom? Nossa última música desse programa com 3 horas e meia de gravação. Ah, mas você se divertiu, pelo menos. Ah, não, eu dei risada pra caramba. Bom, eu, assim, todas as outras escolhas aí foram um pouco difíceis, né? Porque aí você olhava ali e falava, pô, tem umas 2, 3 ou 4 bandas interessantes, assim, além das que a Deja tinha escolhido, né? Desculpa aí, né? É. Mas, apesar de ter umas coisas tipo, bem interessantes nesse último, que nem o Motorhead, o System of a Down, que tocou um dia depois de tocar em São Paulo, eu fui no show em São Paulo. É, eu resolvi escolher uma banda assim que eu vi, assim, acho que foi no último dia que eles tocaram, sei lá, um dos últimos ali, que eu desacreditei que eles estavam no Rock in Rio, que é a banda Chutos e Ponto Pés, que é uma banda portuguesa de punk rock, assim, dá pra dizer mais ou menos punk rock, né, como seria, sei lá, um punk português. Eles tocaram junto com o Titãs, o que faz muito sentido porque a sonoridade dos dois é bem parecida, assim, e eles também são tão veteranos quanto. Eu tava vendo um vídeo hoje deles, era fazendo um show de comemoração de 25 anos da banda em 2004, então a gente pode ver que os caras já têm uns 30 anos de estrada, né. O que também é mais ou menos a mesma idade aí do Titãs. E a gente vai tocar com uma música chamada Maria, né? Que não podia ser uma piada mais pronta de uma banda portuguesa ter uma música chamada Maria. Só ou mais clichê, né, também. É, mais clichê que isso, só se eles fizessem uma versão do Leandro Leal. Olha que saiu também, ora vira, vira, vira, mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Hoje eu quero ver rodar a saia da mariquinha. Hoje eu quero. Então, é porque assim, eu não conhecia, né? Eu fiquei conhecendo no Rock in Rio. Porque, tipo, sem querer, meu pai botando no Multishow, na hora que tava passando o show deles. E aí meu pai viu o Titãs, meu pai gosta de Titãs. E aí a gente parou, né, pra ver. E a gente acabou curtindo um monte, assim. Tanto que a hora que eles passaram pro palco principal, que era o Evanescence, meu pai falou, meu, que sacanagem, volta o Titãs no chuto, sabe? Porque a gente acabou curtindo. E aí no dia seguinte eu peguei, entrei no MSN e mandei uma mensagem offline pro Thiago Comparini, nosso colega pucciano. Falando, Branco, lembrei de você ontem porque eu vi o Chutos, né? E o Branco é mais português que ele, não tem, né? E aí ele me falou, não, eles são modas antigas, tal, e não sei o que, você gostou, tal. Eu falei pra ele que eu gostei, não sei o que. Então eu achei bem legal a escolha do João, porque eu não conhecia e acabei me surpreendendo. Achei bem legal mesmo a banda. É, então, eu já conhecia a banda, mas eu não lembro como é que eu conheci a banda, entendeu? Eu não sei se eu baixei alguma coisa relacionada, ou se eu tava fuçando e de repente caiu, e eu falei, pô, não é possível que tenha uma banda, assim, né? Quer dizer, é óbvio que é plenamente possível que exista banda de punk, ou de rock, ou de metal em qualquer lugar do planeta. É como a gente vê, tipo, banda de rock argentino. Um amigo do meu irmão me passou outro dia uma e eu achei muito boa, nem lembro o nome, faz um tempo. Ah, então, tem uma que é muito boa, ela também é bem veterana, assim. Tipo, é, e eles vieram até tocar aqui no Brasil há uns anos aí, não sei, sei lá, 2, 3 anos por aí. Pô, será que deve ser a mesma. Eu conheço uma que eles têm uma versão do Roberto Carlos. Putz, essa. Eu não sei se é essa, não sei. Eu acho que chama Ataque 77, essa é uma interessante, de repente, fazer um dia fazer um podcast de rock latino-americano. Latino-americano, pode ser, viu, porque tem muita coisa boa, assim, apesar, né, eu sou do rock and roll britânico, canadense, americano e tal, mas tem muita coisa boa na América Latina, Brasil, tem bastante banda boa. Bom, então, som na caixa, né? Bem, só antes de colocar o som na caixa aqui, vamos desejar boa noite pro nosso ouvinte que aguentou a gente por essa epopeia de 4 festivais. E agradecer a Dé a participação e toda a paciência de ter ficado aqui conosco. Imagina, super legal. Espero que vocês me convidem de novo, porque eu achei muito legal. Olha, se você não se incomodar com as piadas ruins do Max... Assim, não me incomodo, porque daí a gente faz outras piadas com ele. É super divertido isso, essa troca de piadas. Então, Max, despeça-se do nosso querido público. Bem, boa noite, até semana que vem, quando a gente deve entrar com ou a última parte do papo sobre jornalismo literário ou com a primeira parte do nosso programinha de dezembro. Não, de novembro. Ou não sei, de algum mês aí, a gente vai novembro, decidir depois. Novembro, né, Max? É novembro, né? Já dá pra adiantar o tema aí de novembro? Não, eu preciso fechar com o convidado ainda. Ah, então tá bom. o Max de Volta para o Futuro.